Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Christmas, let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yeah. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Oh. Here we are, as in olden days, happy golden days. Faithful friends who are dear to us, they gather near to us once more. Through the years we'll all be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. Oh, and have yourself a merry little Christmas now. Questão de sensibilidade, um programa contramão, no horário do jantar, do jornal, da novela. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, exceto nos dias em que a Rádio Melodia apresenta suas jornadas esportivas ou transmissões oficiais da municipalidade. Oh, Christ the Lord, a new born killer. Oh, yeah. In ecstasy. Oh, yeah. On the day that Christ was born, the angels sang such a heavenly song. Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Noche de paz. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Tiny tots with their eyes. Christmas. Yeah.

when Christ was born. Oh, no. Be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. E essa cantora com essa voz possante que vocês estão ouvindo interpretando músicas de Natal é a Christina Aguilera. É um CD de músicas natalinas recentemente gravado por essa cantora. Yeah. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira.